Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Nas últimas semanas não tem havido quarto andamento. Em homenagem, digamos assim, ou para colmatar essa míngua, esta semana o Nota 7 vai dedicar-se exclusivamente à música clássica. E hoje vamos ter aqui dois exemplos de grandes obras clássicas. Concerto número 2 para violino de Johann Sebastian Bach e também uma outra música que tem uma particularidade, já lá vou, digo-lhe que é o concerto para piano número, aliás, sonata para piano número 21. Quanto a essa sonata, ela foi composta por Ludwig van Beethoven, que tinha uma particularidade, ele era surdo, ou seja, não ouvia, nunca chegou a ouvir aquilo que compôs, que é certo é que tem muito sucesso ainda hoje, portanto, já vemos que a pessoa era um bom compositor. Vamos com a lógica ficar primeiro de tudo com esta primeira obra de Johann Sebastian Bach. Intitula-se Concerto para Violino número 2. Thank you. Agora para o fecho deste Nota 7, vou-vos deixar com mais uma obra de música clássica. É, como disse há pouco, de Ludwig van Beethoven e chama-se Sonata para Piano número 21. Não há muito que para dizer, uma sonata é uma sonata, piano é um instrumento que bem conhecem. Quanto ao número é apenas um detalhe, é mais uma sonata para piano feita por Ludwig van Beethoven. Vamos ouvi-la e amanhã vamos ter aqui mais motivos de interesse para o nosso Nota 7. Tenho então, estimado ouvinte, a continuação de uma ótima tarde na companhia do canal da Geração de Novembro. Já a seguir chega mais uma edição de Girassom, edição compacto. Fique bem então, boa tarde e até amanhã. Thank you.